Bota swing, repertório novo. Tome, tome pisadinha, vai. Meu lugar preferido, onde eu vou, tô no céu. Meu lugar preferido é o cabaré da Creu. Meu lugar preferido. Meu lugar preferido é o cabaré da Creu. Ai! Cabaré da Creu é o nome da música, hein? Bota swing! Final de semana, briguei com a mulher. Peguei minha base e fui parar no cabaré. Sem dinheiro no bolso, me deu cerveja. Ai, era minha sobremesa. A dona me deu um baculejo e tomou meu açúcar. Tinha pegado o emprestado do vizinho. Ai, meu lugar preferido, quando eu roto no céu. Meu lugar preferido é o cabaré da Creu. Meu lugar preferido, quando eu roto no céu. Quando eu roto no céu, meu lugar preferido é o cabaré da Creu. Meu lugar preferido, quando eu roto no céu, meu lugar preferido é o cabaré da Creu. Ui! Ladinho, pra Deus, ó! Ele sabe, só tava aqui, ó! Final de semana, briguei com a mulher. Peguei minha base e fui parar no cabaré. Sem dinheiro no bolso, me deu cerveja. A rapariga era minha sobremesa. A dona me deu um baculejo e tomou meu azulzinho. Tinha pegado o emprestado do vizinho. Meu lugar preferido, onde eu vou, tô no céu. Meu lugar preferido é o cabaré da Creu. Meu lugar preferido. Essa ideia é rosa, bora do botão. Meu lugar preferido é o cabaré da Creu. Meu lugar preferido. Derrota no céu, meu querido é o cabaré da Creu. Ui! É não, é? Zezinho Galasson! Ai, que pressão! André CDs, o moral de Ibi.